402, foi desdobrar os dois números. Sete, chame a torre 198, decimal 95. Torre Salvador. Salvador, tá 35, 197, 2.5 milhas pra Índia Terra. Caju aí travou, 35, 197. Vai reportar. Chama 6251, decola os 32, controle 198, boa viagem. Controle 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Xanero 62, com decolado na Dael, passando 1.100. Xanero 6251, contato radar, suba nível 360. 360, autorizaria pós 2000 a proa de Motiva? Oi, Leda. Quando Leda, 6251. Pouso autorizado, pista no zero, vento 2, 80 graus com 2 metros. Ajuste no 0, no 3. É, confirma o ajuste? No 0, no 3. Sim, está autorizado, pouso pista no 0, tanto 3, 5, no 7. 517, Solo aos 41, livre à direita, táxi via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, seu 4, está 3597. Janeiro 62, em Fono. Prossiga. Podendo chamar a Recife? Chegou agora, frequência 1251. Eduardo Galeão, 360, Pesolo 10. Decola posicionou 0, curva direita, Dael, Lida. Após Lida, acerta posição Motiva. Chama Salvador em 119.8 e o transpondo é o 5521. Prossiga, aviso por dó. Já, Salvador conquista uma centena, decola da 197 com curva à direita na saída Coral. Chama Salvador em 19.8 e aciona 5524, Vitor Toda. Livre o acionamento, chama o pessoal táxi, muito obrigado. Está livre da restrição em peso. Boa noite, minha senhora. O Bruno 961 com 67 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando o caminho. Taxi, Pátio Índia, Alfa, Topo, espera, é 4 pronto. Pátio Índia, enquanto espera reportar a próxima voo 1961. Linhares vai falar, o vento 280 graus, 5 nós. Autorizado, chega na ponte, desça para 4.10, ajuste na 013. Autorizado Guarulhos, nível 340. E a Panther do Luno Linha, decolada na pista 1-0, curva direita, saída da El, Leida, pois Leida, Motiva. Controle, Salvador em 1-2-E. 1-1-9-8 e o transponder é o 6-5-3-1. Primeiro ponto que eu tenho é bridge. Após o pedalou no meio, se eu tenho o pedalou 10 antes de bridge, é isso? Eu vou apenas confirmar aqui na carta, só instante 3171, que é a nova saída. Eu vou confirmar aqui com a carta, só instante. 961 no decola ao 28, controle 198, boa viagem. 198, grato, boa 91. Controle Salvador, voo 1961 passando 1700 pés. Voo 1961, contato radar da decolagem, submovimento 360, saída da El. 360, saída da El, voo 961. Ok, de acordo aqui com a carta, então o senhor sai na Mótima, direto Mótima, onde intercepta já o pedulo 10, e aí prossegue não o pedulo 10 até bridge, no bridge o pedulo 1-6. Como antes era da El Leda bridge, então já na... quando você sair da El Leda bridge, o senhor nem interceptaria o pedulo 10. E direto para bridge, bridge ao pedulo 1-6. Já nessa nova saída da Mótima, o senhor vai interceptar 10. Então, prossegue então na El Leda Mótima, o pedulo 10. E aí bridge, o pedulo 1-6, VHZ direto 3. Corretíssimo no portão 3, tinha pronto para posicionar. Uma 7 Brasil. Brasília, autorizado nível 3. Confirme o nível para Brasília, 0507, por gentileza. Aqui, 300, peso 17, decola da pista 10 com curva à direita, saída Boa Elefa, controle 119.8, transponder 5532 e 3593. Transição elétrica. Ativar, boa elétrica. Gol 1865, vai interceptar no final do ILS. Tá, 1-0, tem o campo à vista. 1865, bom dia. Chegou no 865, a aproximação do final da 1-0, ainda não baixou. Tá, tá Oi, bom dia, boa noite, 65. Boa noite, 65, bom dia, check 3. Voo autorizado, posicionou 0, vento 290 graus, 59. Vente autorizado, posicionou 0, trem baixado, travado, boa noite, 65.